Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. A voz de Jenny Beth, vocalista da banda Savages, bandaça da nova geração aí britânica, da nova safra de bandas inglesas. Se você ligou o programa agora, na rádio, ou no carro, ou na internet, foi a primeira banda acionada no programa de hoje e é a banda que está causando aí na imprensa inglesa, com todos os méritos, um quarteto feminino muito bacana de Londres. Tem destaque total para esse grupo, o Savages, em nosso site, no popmix.com.br. Pode procurar a banda aí na internet, digita no caso Savages, né? Que aí fica mais fácil para você, para quem não conhece, catar lá os vídeos e tudo. Tem um show deles na Half Trade que é impagável, vale a pena vocês conferirem no YouTube. Bom, sem falar na aparição delas, né? Numa rádio em Seattle também. Tudo isso está no site oficial da banda. Tem os links ali interessantes para vocês degustarem. E agora a gente confere, nesse último bloco do sucesso Pop Mix, mais uma aí do Passo do Colapso, o álbum que Dado Villa-Lobos está lançando. Dessa vez a gente confere a música Quando a Casa Cai, com participação de Malu Magalhães. Abraçávamos alguém, algo além. Pop Mix. Made com Clock Opera. Agora a gente ouve The Doors no encerramento do sucesso Pop Mix, mas antes é legal salientar que Blur e Black Sabbath, ambas inglesas, mas duas também instituições do rock britânico, virão ao Brasil ainda esse ano, cada uma na sua praia e tal, mas que mais pra frente também estaremos enfocando aqui as duas com certeza. Antes acontece o Cultura Inglesa Festival, que traz novamente ao Brasil Magic Numbers, enfim, muita coisa bacana pintando. E se eu falei da revista TPM, com Ana Paula Padrão em uma foto lindíssima na capa, numa matéria muito bacana, é também legal enfocar uma outra publicação que traz uma outra jornalista que eu também gosto muito, que é a Júlia Petit, que está na capa da Gloss desse mês, a revista Gloss. A Júlia Petit já numa outra vertente jornalística, com certeza. Talvez aquela que tenha dado mesmo start aos blogs no Brasil. E entre outras declarações muito legais da Júlia Petit, ela mandou uma que também me surpreendeu. Quando perguntada sobre o que ela mais gosta de assistir na televisão, Júlia Petit responde: futebol, filmes de ação, boxe, filmes antigos. Eu não assisto a séries de menininhas. Não gosto de nenhuma dessas, tipo Girls e Gossip Girls. Eu tinha horror a Sex and the City. Tinha vontade de matar todas elas. Disse a Júlia Petit aí na revista Gloss esse mês, numa matéria muito bacana e que já linka com uma outra matéria sobre blogs. No caso, a Júlia Petit foi entrevistada pela Juliana Romano, que fez um belo trabalho. E essa matéria já é linkada com uma outra que eu também indico para vocês. Vale o quanto posta, sobre as blogueiras e tal. E no Brasil, as blogueiras têm uma força incrível. Essa já, no caso, assinada pela Mariana Araújo. O Pop Mix desse mês vai ficando por aqui, homenageando Ray Manzarek, tecladista do The Doors, que faleceu recentemente, banda que tinha nos vocais Jim Morrison. Vamos conferir The Doors, When the Music's Over, ao vivo. cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. Oh, I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, a lie she cried, waiting for me outside. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around, yeah. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet very far. Very soft and very clear. Come today, babe, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn. And tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. Now, is that any way to behave at a rock and roll concert? You don't want to hear that for the next half hour, do you? Alright, shh, shh, shh. Come on, come on, come on. Damn, give the singer some, man. Alright. We want the world and we want it. That's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over, when the music's over, yeah. Yeah. The Doors ao vivo em The Music's Over, fechando de vez o Sucesso Pop Mix do mês de junho. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.